paquera. Já me chamaram sim, a um rolê e comer água. Mas sem você não tô querendo nada. Me chamaram sim, pra ir brasar no cabaré. Vou sair da sofrência, meu coração não quer. Tô sabendo que hoje vai ter vaquejada. Os meus amigos estão na revoada. Sai daqui, dentro de mim só dá você. Vou sair do WhatsApp e vou te ver. Eu tô com saudade de beijar sua boca, tirar sua roupa, beijar tudo inteiro, fazer daquele jeito. Ai, ai, ai, ai. Eu tô com saudade de beijar sua boca, tirar sua roupa, beijar teu corpo inteiro, fazer daquele jeito. Ai, ai, ai, ai. Prepara os currículos que hoje eu vou dar trabalho. Alô, Trilícias! Portal do Arrocha. Já me chamaram sim, pra um rolê e comer água. Mas sem você não tô querendo nada. Me chamaram sim, pra ir brasar no cabaré. Eu saio da sofrência, meu coração não quer. Tô sabendo que hoje vai ter vaquejada. E os meus amigos estão na revoada. Sai daqui, dentro de mim só dá você. Vou sair do WhatsApp e vou te ver. Eu tô com saudade de beijar sua boca, tirar sua roupa, beijar teu corpo inteiro, fazer daquele jeito. Ai, ai, ai, ai. Eu tô com saudade de beijar sua boca, tirar sua roupa, beijar teu corpo inteiro, fazer daquele jeito. Ai, ai, vem, vem. Eu tô com saudade de beijar sua boca, tirar sua roupa, beijar teu corpo inteiro, fazer daquele jeito. Ai, ai, ai, ai.